pode anunciar sem qualquer problema na nossa estação. Contacte-nos. Escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com ou então contacte-nos via telefone entre as 11 e as 22 horas de segunda a sábado pelo número 96-7572-982. Faça frente à crise anunciando na Rádio Antena Web. Vai ver que o negócio vai melhorar. Benfica venceu o Olhanense por 2-0 na partida de abertura da 13ª jornada da Liga de Futebol. Os encarnados reduziram temporariamente para 5 pontos a diferença para o Porto, que ainda não jogou, depois na sexta-feira ter ganho na Luz com gols dos goleadores da época passada. Óscar Cardoso aos 42 minutos, Saviola aos 80. Hoje, já esta noite, o Sporting venceu no Portimonense, no jogo disputado no Estádio Faro Lolé, por 3-1. Gomes de André Postiga aos 23, Pires ainda empatou aos 38, Manis fez 2-1 aos 43 e André Santos já no período de compensação da primeira parte. Todos os gomes ainda no primeiro tempo. O Vitória Guimarães ontem empatou em casa uma bola com o Paços Ferreira. Deixou-se assim alcançar pelo Sporting. Para hoje tarde estavam marcadas 3 partidas, mas só se realizou uma, o Rio Ave Beira-Mar. O jogo entre Nacional e Naval foi adiado para amanhã, às 3 da tarde, devido ao nevoeiro cerrado na zona do Estádio da Madeira, que não permitia visibilidade suficiente na Choupana. Académica e Marítimo iam jogar também hoje, mas o mau tempo que ontem se fez sentir na Madeira, e hoje também, impediu que o conjunto orientado por Pedro Martins realizasse a viagem para o continente. A Liga de Clubes marcou nova data para o encontro, vai ser na quarta-feira, às 3:30 da tarde, em Coimbra. Vamos aos resultados ainda muito incompletos desta jornada. Sexta-feira, Benfica 2, Olhanense 0. Ontem, Vitória Guimarães 1, Paços Ferreira 1. União de Leiria 3, Sporting Braga 1. 3 jogadores expulsos na equipa minhota. Hoje, Rio Ave 1, Beira-Mar 1, Portimonense 1, Sporting 3. Amanhã, às 3 da tarde, Nacional Naval. Às 8:15, Porto, Vitória de Setúbal. E na quarta-feira, às 3:30, Académica Marítimo. Para já, o Porto tem 32 pontos. O Benfica segue logo atrás com 27, 5 pontos. O Porto tem menos um jogo realizado. Sporting Guimarães, 22 pontos. União Leiria, 21. Académica, 18. Braga, 17. Académica também com um jogo a menos. E Nacional, também com um jogo a menos, 17 pontos. Está no 8º lugar. Na segunda liga, o Arouca não foi além do empate a 3 bolas em casa contra o Varzim, mas mesmo assim é o novo líder da prova. Isto porque o Trofense perdeu em casa contra o Bolonense por 2-1 e o Gil Vicente ainda não jogou. A partida foi adiada para a próxima semana. O Leixões venceu em casa, o Fátima aproveitou para subir ao segundo lugar. Vamos aos resultados ainda incompletos. Ontem, Trofense 1, Bolonense 2, Feirense 2, Moreirense 1, isto já hoje. Arouca 3, Varzim 3, Fremundo 1, Desportivo das Aves 0, Sporting da Covilhã 0, Penafiel 0, Leixões 3, Fátima 0, Santa Clara 1, Estoril 0. Gil Vicente e Oliveirense encontram-se no próximo domingo, dia 12, às 4 da tarde. O Arouca está na frente com 17 pontos, Leixões, Trofense e Gil Vicente têm 16, com a equipa de Barcelos com menos um jogo realizado. No rescaldo do futebol internacional, a história do fim de semana foi em Espanha. Devido ao caos nos aeroportos locais, por causa da greve dos controladores aéreos, o Barcelona pediu o adiamento do jogo contra o Osasuna, marcado para ontem. De acordo com o clube, primeiro a Federação Espanhola aceitou o pedido de manhã, mas depois voltou atrás na decisão durante a tarde. O Osasuna não queria alterar a data e o campeão espanhol foi obrigado a comparecer. Então, à última hora, o plantel viajou de comboio e depois de autocarro até Pamplona, contra a vontade do Guardiola, isto tudo em contrarrelógio, chegou ao estádio a escassos minutos do início do encontro. O presidente do Barcelona, Sandro Rosell, assumiu já hoje toda a responsabilidade pelos imprevistos. Portanto, foi tudo menos pacífica, a viagem até de Pamplona para defrontar o Osasuna. Depois de só ter aquecido durante 8 minutos, mesmo assim a equipa catalã venceu o encontro por 3-0 e manteve a liderança da Liga Espanhola. A equipa de Guardiola soma agora 37 pontos, continua com mais 2 que o Real Madrid, que também ontem recebeu e venceu o Valência por 2-0, 2 golos de Cristiano Ronaldo. O Arsenal assumiu a liderança da Liga Inglesa, ainda de forma provisória. Bateu o Fulham por 2-1, o Chelsea voltou a escorregar, desta vez em casa frente ao Everton, 1-1, resultado final. Ambos os jogos realizados ontem. A classificação é liderada pelo Arsenal, que tem 32 pontos, mais um que o Manchester United, que ainda não jogou com o Blackpool. A partida foi adiada devido ao mau tempo. O Chelsea aparece agora no terceiro lugar, 2 pontos dos vizinhos de Londres. Em Itália, o AC Milan continua isolado no comando do campeonato. Ontem bateu o Brescia por 3-0. Com este resultado, a equipa de Milão tem mais 3 pontos que a Lazio, depois de provisoriamente ter partilhado o primeiro lugar com os romanos, que na sexta-feira venceram o Inter Milão por 3-1. Nelo Vingada foi campeão na Coreia do Sul. O FC Seul, orientado pelo treinador português, venceu hoje o Jeju United por 2-1, na segunda mão da final do campeonato, conquistando o título que fugia há 10 anos. A equipa de Vingada havia empatado a 2 golos no jogo da primeira mão, na quarta-feira. Nelo Vingada é o primeiro treinador a vencer o campeonato na sua temporada de estreia na Coreia do Sul em 19 anos. Na Liga Europa, Futebol Clube do Porto e Sporting garantiram o primeiro lugar dos respectivos grupos na semana passada, mais 2 vitórias europeias para Portugal. Os Leões foram os primeiros a conseguir a liderança na quarta-feira à noite. Derrotaram em Alvalade o Lille, os franceses do Lille, golo de Ponga. No outro jogo do grupo, o Gent bateu em casa o Levski Sofia por um igual resultado, 1-0. No grupo do Porto, os portistas foram ao terreno do Rapid Viena, à Áustria, terreno onde o Futebol Clube do Porto foi campeão europeu em 87. O Rapid Viena marcou primeiro por Trimel, mas depois Falcão fez um hat-trick, 3-1, resultado final para o Porto. O Besiktas foi à Bulgária bater o CSKA de Sofia por 2-1 e também está apurado. Vamos às classificações. No grupo C, o Sporting tem 12 pontos, o Gent 7, Lille 5 e Levski Sofia 4. O segundo lugar ainda está por decidir para ver quem acompanha a equipa portuguesa para a próxima fase da Liga Europa. No grupo L, Porto 13 pontos, Besiktas 10, os dois já apurados, Porto em primeiro, os turcos em segundo, Rapid Viena e CSKA de Sofia dividem em último lugar com 3 pontos cada. O Mundial 2018 vai ser na Rússia. A candidatura ibérica ficou assim afastada da organização do Campeonato do Mundo de Futebol. Na quinta-feira, Josef Mlatter, presidente da Federação Internacional, a FIFA, anunciou em Zurique, na Suíça, quais os países escolhidos para a organização da prova em 2018 e 2022. A Rússia foi eleita pela Comissão Executiva da FIFA para 2018, o Qatar para 2022. A candidatura russa alcançou a vitória na segunda volta com 13 votos, mais 6, quase o dobro da candidatura ibérica, que somou 7. Na primeira volta, a Rússia tinha tido 9 votos contra 7 da Espanha e Portugal, 4 da Bélgica e Holanda e 2 da Inglaterra, que ficou logo fora da corrida. Na segunda votação, a Rússia recebeu os votos da candidatura inglesa e ainda mais 2 da Bélgica e Holanda, enquanto Portugal e Espanha mantiveram os mesmos 7 votos. À edição de 2002, apresentavam-se ainda a Austrália, Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão, além do vencedor, Qatar. Rússia e Qatar, dois países onde nunca se realizaram mundiais de futebol. Nota final no futebol para o Brasil. O Fluminense é o novo campeão. Ganhou hoje o Guarani por 1-0, sagrou-se assim campeão brasileiro, algo que não acontecia há 26 anos. Emerson, aos 61 minutos, fez o golo que deu o campeonato à equipa do Rio de Janeiro. O Fluminense deixou o Cruzeiro a 2 pontos e o Corinthians a 3, a equipa do luso-brasileiro Deco. Esta é apenas a segunda vez que o Fluminense é campeão do Brasil. Às vezes, é preciso pararmos para pensarmos sobre nós e o mundo. Na Antena Web, às terças-feiras, às 17h45, Carlos Bonaparte traz-lhe uma reflexão sobre o tema da atualidade nacional ou internacional. Com duração aproximada de 10 minutos, Nós e o Mundo. Às terças-feiras, pelas 17h45, com Carlos Bonaparte. Olá! Olá! Começa bem isto, como é que é? Escolhes tu? Ou escolho eu? Escolho eu. Não, deixa-me escolher. Sou eu primeiro. Escolho eu. Ah, tá bem, escolhes tu. Olá! Eu sou o Carlos. Olá, eu sou o Nuno e vou tocar a guitarra. Escolhes tu ou escolho eu? Um programa verdadeiramente fenomenal. 3 escolhas musicais, 3 respostas e o resultado? Uma vergonha. Estava a brincar. Ah. São 6 histórias de vida para contar. Escolhes tu ou escolho eu? Às terças-feiras. Às 18 horas. Na Antena Web. Excelentes misturas. Uísque Guaraná, vodka e limão. Só não misture bebida e direção. www.futebolemportugal.info, o seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias de 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. A coisa aqui está preta. A coisa aqui está preta. A coisa está feia. A coisa está preta. Mas já não é preciso. É que agora existe uma estação de rádio com preços à sua medida. Anuncie para o mundo inteiro através da Rádio Antena Web, com preços bastante competitivos, justos, mas acessíveis para si. Seja uma grande, média ou pequena empresa, seja até mesmo um particular, pode anunciar sem qualquer problema na nossa estação. Contacte-nos, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com ou então contacte-nos via telefone entre as 11 e as 22 horas de segunda a sábado pelo número 96-7572-982. Faça frente à crise anunciando na Rádio Antena Web. Vai ver que o negócio vai melhorar. Portugal não chegou a qualquer final na primeira etapa da nova temporada do Circuito Mundial de Rugby de Sevens. No Dubai, Emirados Árabes Unidos, o torneio nem correu mal para os Lobos, apesar da derrota no jogo inaugural contra Fiji por 31-7, as outras 2 partidas para os portugueses no Grupo D foram vitórias. Contra a Inglaterra, 14-12, o primeiro triunfo de sempre sobre a Inglaterra, e depois contra a França, 26-14. Ora, com 7 pontos, supostamente Portugal passaria à Taça Cup, a principal, mas no último jogo do grupo e no último segundo, na última jogada, a Inglaterra ganhou a Fiji por 26-21, com um ensaio mesmo no fim do encontro, como acabei de referir, e assim passaram à Cup, Inglaterra e Fiji. Portugal foi relegado para a Bon, que disputou ontem os quartos de final contra a Rússia, e ontem o dia correu pior. Perdeu contra a Rússia por 10-7, e depois, nas meias-finais da Chile, foi eliminado pelo Quénia por 19-12. Quem acabaria por vencer foi mesmo a Inglaterra. Somou por vitórias quase todos os jogos realizados. Eu digo quase porque a única derrota foi precisamente contra Portugal. Na final da Cup, a Inglaterra ganhou a Samoa por 29-21 e é assim o primeiro líder do Circuito Mundial de Rugby de Sevens 2010-2011. Outra seleção nacional, a de handball feminino, está fora do Mundial. A seleção nacional foi afastada ontem da fase final da prova, depois de ter perdido o segundo jogo do Grupo 3 de qualificação frente à Turquia por 31-18. No Funchal, na Ilha da Madeira, Portugal estreou-se na sexta-feira com uma derrota também por 28-22 com a Bielorrússia. Ora, com 2 derrotas em 2 jogos, num grupo de 4 equipas, Portugal já estava fora. Hoje verificou-se um empate a 25 golos contra a Finlândia. O Benfica impôs ontem a primeira derrota da época à Oliveirense no Campeonato Nacional de Hóquei em Patins. Em jogo da 10ª jornada, a equipa de Luís Sénica venceu na Luz por 5-3, numa vitória desenhada na segunda parte. Ao intervalo registava-se um empate a uma bola, gols de Ricardo Pereira e Tal Silva. Depois do descanso, Caio e Luís Viana elevaram o marcador para 3-1. Viana bisou pouco depois, 4-1. Assistiu-se então uma boa reação da equipa comandada por Tó Neves. Reduziu para 4-3 com gols de Tiago Santos e novamente Tó Silva. O 5-3 final foi apontado por um brasileiro Cacau. Com este triunfo, o Benfica ultrapassou o Oliveirense, ascendeu ao segundo lugar com 27 pontos, menos um que o líder Futebol Clube do Porto. Os Zénia campeões nacionais venceram no reduto do Hóquei de Braga, mas não evitaram as muitas dificuldades colocadas pelos anfitriões. 4-3, vantagem tangencial para os esportistas. Resultados ainda incompletos. Os jogos todos eles realizados ontem. Hóquei de Braga 3, Porto 4, Cascais 4, Juventude Viana 4, Câmara 8, Tomar 1, Benfica 5, Oliveirense 3, Limianos 1, Gopilhares 2, Académica de Espinho 6, Física 4, Candelária 2, Hóquei de Barcelos 1, o Porto Santo Valongo foi adiado, o mesmo motivo, por exemplo, da Académica Marítimo no futebol ou no Nacional Naval. O mau tempo impediu a viagem da equipa de Valongo até à Madeira. Na classificação, o Porto tem 28 pontos, agora é líder isolado, mais um que o Benfica, mais 3 que o Sporting. No futsal, o Benfica colou-se à liderança, apesar de ter apenas empatado 2-2 no terreno do Fundão. Na frente da classificação, juntamente com o Benfica, está o Valenenses, que esta jornada não jogou. Os Estelos deslocaram-se a Vila Nova de Gaia para defrontarem o Módicos, de Sandim, mas o piso estava muito escorregadio devido ao mau tempo que se fez sentir. O jogo foi adiado para 22 de dezembro. Resultados, portanto, ainda incompletos. Ontem, Mogador 4, Amsac 5, Fundão 2, Benfica 2, Rio Ave 7, Alpendurada 2, Olivais 3, Fundação Jorge Antunes 11. Hoje, Freixeiro 4, Instituto Dom João V 6 e Sporting 5, Boticas 0. Valenenses e Benfica dividem a liderança com 29 pontos. Apesar de não ter jogado, o Valenenses já tem 11 partidas efetuadas, tal como o Benfica, e tal como o Sporting, que está no terceiro lugar com 26 pontos, a 3 dos líderes. No handball, destaque para a vitória do Benfica na Madeira contra o Madeira SAD por um gol, 26-25, na única partida realizada hoje, da 14ª jornada do handball 1. Resultados de ontem, Sporting 28, Samamé 18, ABC 30, Valenenses 27, Chico Handball 26, Porto 36, São Bernardo 22, Águas Santas 31, Sporting da Horta 31, Colégio de Sete Fontes 27 e hoje o tal Madeira SAD 25, Benfica 26. O Porto está na frente, sozinho, 38 pontos, mais 2 que o ABC, mais 4 que o Benfica. Esta liderança dos campeões nacionais foi conseguida na quarta-feira, feriado, quando bateram o ABC por 33-22 no Dragão Caixa. No basquetebol, num jogo que se esperava muito equilibrado entre o segundo e o primeiro classificado, Ginásio Figueirense e Futebol Clube do Porto, os líderes bateram o Ginásio por quase 30 pontos de diferença, 82-54. Resultados completos, Eliabum 67, Cabo Madeira 73, Ginásio 54, Porto 82, Académica 92, Vitória Guimarães 83, Lusitânia 63, Alvarez 73, Penafiel 64, Benfica 71. Isto em encontros realizados ontem. Já hoje, o Barreirense conseguiu a primeira vitória da temporada. Ganhou em casa o Sampaense por 83-75. O Porto é líder, 7 jogos, 7 vitórias, 14 pontos. Benfica e Ginásio dividem agora o segundo lugar com 12 pontos. O Cabo Madeira tem também 12 pontos, mas mais um jogo realizado. No voleibol, o Benfica continua na frente. Mais um jogo, mais uma vitória. Desta vez em Matosinhos, contra o Leixões por 3-0. Parciais 25-17, 25-16 e 26-24. Só o terceiro parcial é que foi equilibrado na tarde de hoje. Vamos aos resultados completos. Ontem, Sporting de Espinho 0, Vitória Guimarães 3. Vitória importante da equipa vimaranense em Espinho. Esmoriz 1, Vila Condense 3. Caixão da Maia 3, Académica de Espinho 0. Marítimo 3, Machico 0. E Clube Capa 0, Fonte Bastardo 3. Hoje, Leixões 0, Benfica 3. Benfica está na frente com 31 pontos. O Guimarães tem agora 29 mais 2 que o Sporting de Espinho e também mais 2 que o Castelo da Maia. Nacional de Rugby, o Direito venceu ontem a Académica por 9-3. Poucos pontos, mas suficientes para sentenciar praticamente as aspirações dos estudantes para o apuramento para as meias finais do campeonato. Assim, os 4 primeiros estão praticamente encontrados. Vamos primeiro aos resultados desta 11ª jornada. Académica 3, Direito 9. Kedum 55, Benfica 15. Belenenses 57, Técnico 19. E Crave 0, Agronomia 55. Kedum está na frente com 46 pontos, Agronomia 38, Direito 36, Belenenses 35, estes são os 4 primeiros. A Académica já está a 10 pontos do Belenenses, tem 25 pontos, está no 5º lugar. A Sérvia conquistou a Taça Davis. Os homens dos Balcãs ergueram hoje pela primeira vez na história o troféu mais importante entre seleções no mundo do ténis. O herói sérvio foi Viktor Trojki, ganhou no 5º e decisivo encontro contra Mikael Odra em apenas 3 parciais, 6-2, 6-2 e 6-3. Trojki que nem era suposto jogar, estava previsto que o homem de hoje da parte da Sérvia fosse Janko Tipsarevic, que já tinha realizado um jogo similar. Vamos aos resultados completos. Desde sexta-feira, a França até começou melhor. Gael Monfils ganhou precisamente a Tipsarevic em 3 parciais. Depois, Djokovic empatou a 1, derrotando Gilles Simon também em 3 parciais. No jogo mais equilibrado e emocionante de todos, o de pares, realizado ontem em Belgrado, Arnaud Clément e Mikael Odra estiveram a perder por 2-0 em sets contra Nenad Zimonjic e Trojki, mas acabaram por vencer por 3-2. Vantagem gaulesa para a entrada do dia de hoje, mas hoje dois jogos para os sérvios, 2 vitórias. Djokovic ganhou a Gael Monfils, também em 3 parciais, e vitória fácil também para Trojki contra Lodra. A Sérvia tornou-se na 13ª nação a ganhar a Taça Davis, sucede na galeria dos campeões à Espanha, vencedora nos 2 últimos anos. O ténis a fechar a edição de hoje do Desporto Antena, voltamos na quarta-feira às 8h15 da noite. Até lá,